535384, se aproximando do zero, dá um zero pronto. 5384, autorizado a alinhar e decolar no zero, vento norte com 4 nós, 5384. Alinhe e decola, 5384. Papa Romeu, Índia, November Alfa, bom dia, confirmando o TGL em Vera Cruz. Índia, November Alfa, autorizado Salvador, Salvador, TGL em Vera Cruz, no meu teste, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé, controle em 1, 19.8, torre em 1, 18.95 e aciona o padrão 0171. Pela profissional, né, 225? Autorizado. Obrigado. Lembrar foi correto, pátio 4, 2 a bordo, para acionamento, taxa de decolagem, torre, transfere, o ajuste 1013, um bom voo. Pressionar reporte para o táxi. 5384, decolou os 47, chame o controle em 1, 19.8. Mais 8, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o trip 5384. Trip 5384, contato radar, 190, saída Fuca. Da Fuca, ciente. Azul 4299, identifica a chegada a MAN. Desça para 050 na proa de toque. Fala, chamada de bom dia, 03179, 20 de agosto, final de semana. 31179, bom dia, informação Golf, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peselo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Encontro ele em 1, 19.8 e aciona 5110 no transponder. Obrigado, Guarulhos, nível 340, decola 90, curva direita da Elveda, Cíntia, Peselô, 96, BHZ, 13, posse 5.9.8, transponder, 5.1.1.0, CAN 3179. CAN 3179, correto, confirma o portão. Portão 3, aceitando 97. Ciência no 03, chama para um pushback de treinamento, CAN 3179. Trip 5594 na escuta. Trip 5594 no pátio 3 na escuta do solo. Xeré 6225, desça para 2000, ajuste no 013, está livre LS, a porta é estabilizada. Xeré 6225. 2000, com 1003, solicita a porta de Dona. Mantenha chegada, Xeré 6225, reduzindo. Bem, mantenha chegada. Trip 5384, prossiga. Tem alguma possibilidade de voar direto Maceió? É apenas 10 grauzinhos para a esquerda. Autorizado pelo Centro Recife, direto Maceió, com trip 5384. Obrigado, senhor, pela gentileza. Um bom dia. passarei do 2223 para pushback e acionamento. Passarei 2223, livre acionar, reporta táxi. Livre, puxa acionamento, reportará para o táxi. Salvador, o azul 4234, posição 8, puxa acionamento. Azul 4234, livre acionar, reporta táxi. Será para o táxi 4234. Rádio 366. Azul 4299, não foi de toque, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Não. A borda está pronto para o táxi, livre táxi, reporte na interseção para ingresso. Olha o azul 4299, solicita a possibilidade de voar esquerda aqui, devido a informações de frente. Azul 4299, você me aprovou? Seria aproximadamente duas. Para desvio de formação na Prod Duna? É, claro. Gente, o azul 4299, livre desvios, já posta término. A confirma em 4299? Livre desvios. Livre desvios, grato. Estabilizado o Xené 6225. 6225 completa final, torre 118.95, compulsa. 2.95, boa. Corre, Torre Salvador, bom dia, Xané, 6225, passou o externo, trimestrado travado. Na 225, livre pouso no 070 graus com 049, 6225. Livre pouso, Xané, 6225. Salvador, passarei do 2223 para o táxi, 56 a bordo, 7 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Passarei do 2223, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1, 1-8-9-5, o ajuste 1013, um bom voo. Gente, 2223, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salve Salvador, o azul 4334. 6 horas e 14 de autonomia, não temos manter, ó. O azul 4234, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1013, confirmando o POP 1-1-5. Afirmativo. Gente, copiado, bom voo. Via pelo pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, confirmando o Torre 1-1-5, decimal 4-3-4. Sobre a posição toque mesmo, tá? Salvador, é o passarelo 2223, bom dia. Passarelo 2223, a linha mantém cabeceira no zero, passarelo 2223. A linha mantém, 2223. Passarelo 2329, informação Golf, Campo de Marte, Serra Bravo, Mike Tango, autorizado, uma centena é o nível, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19-8 e aciona 5051 no transponder. Em geral, Weber Alfa, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Em geral, Weber Alfa. Reporte pronto para decolagem. Em geral, Weber Alfa. No 0, 80 graus com 5 nós. Livre decolagem 2223. Alfa Juliette 01. Nada, 1245. Salvador, bom dia, azul 4234, ponto 0 da 1-0, pronto. A linha mantém cabeceira no 0, azul 4234. Mantém, o azul 4234. A linha mantém cabeceira 1-0, 4234, pode alinhar e manter cabeceira 1-0. Estimativo, então a linha mantém cabeceira 1-0, azul 4234. Correto. Passarelo 2223, decolou 58, chame controle na frequência 119.8. Vai chamar o controle agora, 119.8, 2223. Controle Salvador, muito bom dia, 2223 a passarelo. Geralvamber Alfa, livre decolagem da pista no 7, vento uma centena com 1-09, Geralvamber Alfa. 2223 a passarelo. Passarelo 2223, após 2000, autorizado para o Arbor. Após 2000, Arbor, 2223. Passarelo 2663, após Pelô, autorizado para o servidor 366, PGS. Após pelo 366 e LS8, obrigado. 3663, pode descer ali, após pelo? Após pelo 2510, ajuste no 013, UTAM 3663. Após pelo 2500, obrigado. Weber Alfa decolou às 10 horas, corredor axé, controle frequência 119.8, Índia Weber Alfa. Gente, axé, 119.8, até a volta, Índia Weber Alfa. Até a volta. Estabilizado, azul 4299. Azul 4299, completa final a torre, 118.95, composto. 18.95, grato. Faz a partir da interseção hotel. E o Papa Romeu, Índia Nova Delta, decolado da 177, corredor Axé, centro visual, na sua escuta. Índia Nova Delta, no meu pé, corredor Axé, reporta farol da barra, destino é toque, o... é toque remetido em Veracruz? Sim, é um toque remetido em Veracruz. Sim, reporta no farol da barra, no Índia Nova Delta. Meu pé, Axé, reporta farol da barra, Índia Nova Delta, grato. Controle o azul 4234. Azul 4234, contato radar. Sobe para o 350, sai da PUCA. 350 da PUCA. Chega o trem pouso livre no 080 graus 89. Trem baixado checado, pouso autorizado para o azul 4299. Correto. Salvador, o Trip 5514, voltando. Trip 5514, prossiga. Já possui nossa nova autorização para a HKJU? Afirmo, recebi o DLA 0945, plano ainda válido. Só modifica o transponder para 0260, que permanece saída Conde, curva esquerda após a decolagem, nível 130. 0260, Trip 5514. Afirmo, o centro só questionou se foi, se teria condição de checar com a companhia, se foi feito uma DLA também do trecho Aracaju-Recife. Eles vão checar. Centro. Então a 3663 completa o procedimento aérea suíço e chama a torre 1895 para o pouso. 1895, bom trabalho. Então 3663, então 3663, continue a aproximação no zero, informe com trem checado, 80 graus, 109, 3663. Formarei embaixo travado. Firma aeronave chamando o solo Rio 5973. Informativo, a informação agora em curso a Golf, eu tenho pré-aprovado 310 Recife. Copio 310, aguarda a coordenação 370. Coordenação 370. Confirma? Bom dia, Azul, passa por coordenação 370. Rio 5973, aguarda a coordenação então 370, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. O Azul 4299, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, Azul 4299. Solo Salvador, até 3179, para posicionamento 3. 3179, portão 03, livre e acionar a reporta táxi. Autorizado, posicionamento da 3179. Pronto, aproximação, pista no zero, vento 80 graus, cono 09, informaria pista livre, TAM 3663. Ok, aguardando a pista livre, TAM 3663. Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5046 no transponto. Autorizado, 370, decola da pista 10, curva esquerda para a decolagem na medida curta para o Instagram. Para o Reitor Rio, foi 58, controle 198, 5046, o transponto. E o 5973. E o 5973, correto, parte 3 na porta pronta, os pés de ensinamento. Pode estar na pronta, 5973. Livre 3663. Controle Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2329. Força Aérea 2329, contato radar na decolagem, faz o para 100, saída Coral. E aí, 100, saída Coral, Força Aérea 2329. Confira a nave, chamou? Bom, no 605, identifica a chegada, bom, se desça para 4, meu pai, hoje chamou 093. No solo aos 09, libere a direita, chame solo, é 1219. 219. No 4234, Recife, 2685, alterna 12545. 2329, voa Coral, da presente. Da presente, direto Coral, Força 2329. Nova Iberalfa, frequência livre. Na escuta do solo? Afião, na escuta, prossiga. Gente, o fiscal de Pátio entrou em contato conosco aqui, querendo saber o procedimento que o senhor está realizando no Pátio 3 com relação ao acionamento, para que possa ser verificada a possibilidade de ser autorizado ou não. Já foi realizada a manutenção, agora estamos na guarda dos passageiros para o embarque. 3304, identifica a chegada Bonf, desça para 0620. Bonf 060, vai ser 304. Negativo, nada acionado, estamos só em hotel mode aqui, ok? E é procedimento normal. Sim, ok, vou contactar o mesmo grado pela informação. tá? Manda a descida para o 922. Horas e 5 de autonomia, atendendo Galeão, pronto para o táxi. Espera via Índia no ponto de espera, chame a torre frequência 1918295 com altímetro 1013. 1895 no ponto de espera, 1013, autorizado para a linha 329. Controle ao passageiro 2223. Confirme, chamou a torre Salvador. Quanto da Juliette, o seu é 3663. Controle ao passageiro 2223. Vou no 605 indicado. 260. Ainda não consegui copiar. 265 ou 1605. Gente, mantenha. Mantendo. Voo no 922, redução para 220. 220, voo no 922. Passarelo 2223, Recife 1288, 1260. 7, 1288, 1260. Obrigado, bom dia. Copiou o voo no 922? Afirmo, 229. 3304, redução 250 mais. 250 para 3304. Doutor Salvador, bom dia, Chené 6312. Chené 6312, identifica a chegada Mari, desça até o 0702509. 0702509. No 605, mantendo 260. Aqui, por favor, 605. Autorizado 3179, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 9 nós. Autorizada decolagem, 3179. Com contigo aí, com relação a alguma coisa relativa à manutenção aí que está inviabilizando o procedimento deles aí. Eles estão reclamando aqui. É, peço a gentileza que façam contato. Eles estão tentando falar contigo aí, algum fiscal de pátio aí. Tento de alguma forma entrar em contato com eles aí, porque eles querem questionar alguma coisa relativa ao seu procedimento aí. Certo, eu vou contato aqui. Guarda. Afirmativo. São 3859, identifica a chegada Bonf, desça até o 080, redução para 250 norte. Uno 922 sobre vetor para sequenciamento, esquerda para 0, 1 0, limite ao localizador. Esquerda para 0, 1 0, limite ao localizador, bom, 1 9. Redução para 2209. 3304, redução 2209, segue com o número 3. 120, 3304. Voo 605. Afirmo, prossiga, voo 605. A Pro de Duna tem condições de completar e interceptar? Afirmo, voo 605, voo Duna. Duna, 2000, ajuste 1013, voo 605, reporta estabilizada. Descendo para 2013, vai reportar, voo 605. Voo 922, nessa proa, desce para 3.000 pés, ajustando 0 no 3, aguarda no vetor final para localizador. Com 1.013 para 3.000, aguardando o vetor, voo 922. Então, 3304, desça para, para 4.000 pés, ajustando 0 no 3, com 2209. 4.000. Chanel 6312, com 2209, desce para 050, segue com o número 4 na aproximação. 050, 6312. Então 3859, desce para 0620. Controle, bom dia, tá 3179. Check. Controle, tá 3179, bom dia. Dia 3179, contato radar 340, saída da Elf. Da Elf 340. Pode voar da Elf, querido. Valeda. Leda. O 1922 completa direita para o 040, aguardando o vetor final para o lock. Direita 040, aguardando o último. Controle, o Fosfero 2329, uma centena. Capitão de Coral, solicita direto Aru. Mantenha Coral, Fosfero 2329. Mantenha Coral. Voo 922 para o lock direita para o 0620. 060, voo 1922 para a direita. Iniciando redução, voo 1605. Gente. Completa esquerda, 160 nesta proa intercepta. Sound Sierra Eco Hotel, informação Golf, prossiga. Coisa certa, reporta estabilizado. Direita 076, nessa prova, intercepção 922, reportada estabilizado. E coordenação Sierra Eco Hotel. Esquerda 140, vou no 605. Chanel 6312, sob vetor para sequenciamento, esquerda para 1010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao lote, 6312. Volo 922, desça para 2000, ajuste 1013. 1013, descendo 2000 pés, volo 922. 2859, 220 mais. Estabilizado no localizador, volo 605. Completa final com a torre, 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. Gol 1922, está livre LS, reporta estabilizado. Autorizado LS, reportado estabilizado, 1922. Então 3304, redução para 1.90 mais. 1.90, 3304. Ainda mantendo descida para 4.000. 4.000. Chanel 6312, redução 200 mais. Reduzindo, 6312. 5973, mantém o ponto de espera, aguarde para o decolagem. 3179, Recife, 251-3325, bom voo. 251, 3325, 3179, bom trabalho. 5, livre pouso na pista no 0, vento 090 graus, 1-1 nós. Livre pouso 1-0, gol, 1-605. Da 35, após a decolagem mantém pro até a liberação do controle. O controle em 1, 1-9, 8, torre em 1, 1-8, 9, 5 e aciona 5106 no transponder. Aeronave que o processo na aproximação é um Boeing da Gol, agora 8 milhas à sua frente, reduzindo. Vai reduzir mais ainda, então 170. Desça para 3000, ajuste no 0-3, está livre LS, então 3304. 3-3-3. Chanel 6312, direita para o 050. Direita 050, 6312. Descendo para 4000, ajuste 1013. Pode. 6312. Autorizado até 4000. 4000, 6312, 1013. Estabilizou o gol no 8922. Gol no 922, completa com a torre. 118.95, bom pouso. 18.95, grato. Tango Bravo, que Luiz pronto, cópia. Só confirma o local de sobrevoo, TGL em Vera Cruz. Gente, autorizado então Salvador, Salvador, com TGL em Vera Cruz. 1.000 pés, decolagem da 1.7, curva direita via corredor Axé. O controle em 1, 1-9, 8, torre em 1, 1-8, 9, 5 e aciona o padrão 0, 1, 1-6. 4-2000, ajustou no 0-1-3. A livre LS reporta estabilizado. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Taxi de decolagem, torre, transfere o ajuste 1013, um bom voo. Sai uniforme seco, hotel, liberação na reporte táxi. Azul 4299, ainda não possui o plano de sistema, poderia confirmar o horário do plano? Ah, ok, o plano é o 58. Se tiver, me informar para o... Estimativo, aproximadamente mais 3 a 4 minutos para cópia. Prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando, ok? Eu vou 1920. 1605, no Solon 25, libera direito, chame Solon 2121. 2121. 219, voo 905. Então, Bravo T. Luiz, que autorizado táxi até o atendimento Oscar, reporte para ingresso na pista 97. Bono 605, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 5, Bono 605. Para ingresso na pista 1735. Três 304, completa final, torre 10895, bom pouso. Bom dia, obrigado. Até, até o ponto de espera. Channel 6312, está livre, LS, reporte estabilizado. E LS? Está estabilizado. Gente, completando o final, aguardando as transferências de comunicações. Livre pouso na pista 10 para o Gol 922. Torre Salvador, bom dia, Tan 3304, final de 7 quilos. Tan 3304, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, vento no momento, 1900 graus, 1929. Tan 3304. Checo, até o confirme pronto para o táxi. Gente, é hotel autorizado táxi via pista, reporte alinhado e pronto na cabeceira 35. Reduzindo, bem, 312. A 3859, redução para 1709. Reduzindo, 1709. no solo aos 28, livre à direita, chame solo 219. Gente, livre à direita e chama 219, bom, 1922. 3859, desce para 3000, ajuste 1013. 3000, o sair é 2329. 5 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 100, chame controle A, Ilhéus, 1201. Ilhéus, 201, bom dia, para cópia Fortaleza, seja de informação, Golf. Total 9911, Golf, confere, só um instante, cópia Fortaleza, prepara a saída MOM Transição Froti, aguardando cópia. MOM Froti aguardando, total. Solo, Gol no 922, livrou na escuta. Gol no 922, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette pro 612, Gol no 922. Do controle? Mike Juliette Romeu, a frequência do controle 119.8. 1998, grato. Oi, Salvador, bom dia, chamei 6312, 3 minutos de cena. O Xené 6312, continua a aproximação, número 2 para pouso, o vento no momento 090 graus, 109, reporte baixado travado. Está. Ciente, o Xené 6312, aguarde a transição de pouso. Ciente. Onde? 3340 Campinas, igual a 0, saída da El, em letra. A senhora segue até Duna. Correto, portal 9, chama pronto para o Xbeck, mano. Ah, Baixo de Janeiro, é, sem interferência com as aproximações via Duna. Gente, Mike Juliette Romeu na escuta do controle nas proximidades de Duna. Bravo, Romeu. Usando a cabeceira ali, mantém inicialmente o horizonte 5973. O Inch mantém a ponto de espera lá para ingresso na pista no site. 3304 no solo 30, livre direito, chame solo no 21.9. direita 219, está 304. 19-3, aguardando, muito agora. Para Tony? Autorizado de colapso, está 10, vento 090 graus, 1-1 nós. 9-3, iniciando agora. Total 99 no Uno, pronto, copy? Pronto, prossiga, total. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Pesulo 119. Decola da 110 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogbo, após Cogbo voa posição Froti, onde intercepta o estéreo via Pesulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-1-1-5 no transponder. 973, contato radar, sobre o 370 na saída PUCA. Saída PUCA 370, grado 5973. Pista 10, esquerda após, boa, tem que interceptar, Pesulo 1-0. 19-8, controle 5-1-15 no transponder total, 991. Só confirmando após que eu te intercepta o ex-dero via Pesulo 19, ok? Afirmativo, a Pesulo 19, total 9911. Correto, Pátio 3 chama para o inspecionamento, total 9911. Chamará no Pátio 3, total. Voador, SNE 6225, autorização de estado. Brasil. Está presente. O meu Fox 18 está presente, muito obrigado, 5903. 3859, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento no momento 1-0-0 graus, 1-0-9, já pode baixar travado. Confirme para a torre? Vai seguir na próxima direita. Sim, meu chané. Vai ter que desvirar na próxima direita. Gente, chame só o 9-19-9 e abre para a direita. Sim. O chané, agilize táxi. Informo que é uma aeronave para pouso 1-0. Tá precisando. Se é com hotel decolado aos 3-4, chame controle 119, decimal 8. 119, do salão, por favor. 6225, ao solo? Tá escutado. Gente, só pra coordenar junto com a companhia, se o aeronave é o Fokker 100, ele é negativo RNAVE, todo dia aparece a gente aqui pra uma rota via posição Nitsa, direto posição Nitsa, após puído, ele intercepta o Eurobrusque 1-0. Porém, só que a companhia está fazendo a CHG para voar via Eupesulu 17 com a rota RNAVE, essencialmente. Salvador, bom dia, CNE 6312, Zero. 6312, bom dia, táxi de Alfa, reportinho do táxi Juliette. Padrão, Zé Juliette, 6312. Tá, isso, o presidente contato com o companheiro de frente, isso ou só vai poder passar o fundo? Não, a autorização via Pesulo 17 não pode porque é negativa a RNAVE. O bom seria entrar em contato com a companhia e solicitar uma CHG para que ela fizesse na rota que tem costumado voar, que aí sai no repetitivo. Mas não pode voar, não pode voar ou procedimento. Ah, então a aeronave tem condições de voar via Pizulu 17. O que não consegue é realizar a saída da nave. Afirmativo. O Mike Delta 1 minuto cobra, por gentileza. Só confirmando então, o GM225 tem condições de voar via Pizulu 17, porém negativo, realizar um procedimento de saída em nave. Afirmativo. Sente então, permanece a Pizulu 17, mais um minutinho cópia. Sim. 3859 no solo 36, livre direito, chame solo 2129. Lado direito 219, tá? 3, 2, 5, 9. Tango Bravo, Kilo Isca, autorizado decolar, pistão no 7, vento 090 graus, 129, atente a esteira de turbulência, 09 que pousou à frente, 1MOG 737. Volta 3859. 3859, mantém a posição do taxiway Alfa, dando passagem ao aeroporto da Oceania Avianca. Após seguir o tráfego como número 2 de Alfa. Ok, da aeronave da Avianca, mantendo a posição de Alfa. Após seguir o tráfego, 3859, aguardando o vídeo. Mike com o Delta pronto para a cópia, Manati, mil pés. Tá passando a base clara. Segue para base naval de Arapuça. Sente o Mike Juliet no meio, condições visuais, reporta em Aratufa, no sobretudo. Pode estar na torre mesmo. 25, o controle opera em 1.9.8 hoje. Mike é Delta. Patango Bravo, que o uísque decola 238, chame controle 199.8. Dois cinco quatro cinco, secundária 2685 graus, boa. Sou Juliette, 6312. 6312 via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 6312. Da 3859, ingressa via Juliette, portão 03. Ingressa via Juliette para 3, 2, 3, 8, 5, 9. 6225, pronto para cópia? Pronto, cópia. Xaré 6225, Salvador, Brasília, autorizado nível de voo 320 via Upper Zulu 17. Decolagem 10, primeira curva direita, prefira sair da Arbó após Elefa, onde intercepta a rota Upper Zulu 17 e a posição apenas após DCT. 5133 no transponder, controle 109.8, o Xaré 6225. Já 320 Brasília, pista 10, curva direita, sai da Arbora, Elefa, via Pizulu Zulu 97, apina até o destino, se completa, transponde, frequente controle 109.8. Escutejamento correto, 01 no portão, reporte quando pronto para acionamento pushback. Pronto, acionamento pushback, 61-622. Pronto, 6225, coordenação da equipe de solo, após Airbus 320 da TAM, finalizar o estacionamento no 03, a sua esquerda está livre no 01. Sim, do Papatão do Gato Silêncio? Afirmativo, prossiga. Quanto recebe para a teste de rádio? Confirme. Quanto recebe o Brasco Luiz para a teste de rádio? O Brasco Luiz que recebo somente com chiado. O Brasco Luiz, mas a clareza tá 3, é só devido ao chiado. Ah, sim, tá certo, Brasco. Total 9911 para puxa acionamento parte 3. 9911, parte 3, coordenação da equipe de solo, reporte para o táxi. Tomará para o táxi, total 9911. Alô Salvador, muito bom dia, Gol 923, cliente do Atis, autorização por gentileza, Guarulhos. Gol 923, Guarulhos 360, 1 minuto, cópia. Escuta, você já tem autorização ou se for coordenar ainda, coordena o 380, por gentileza. Sim, 380 será coordenada. Muito obrigado. Alô Salvador, trip 5594, paga puxa e acionamento. É o número do ano, setor, aguarda o trip. Guardado. Xavier 6222.